Amém. Amém. Nós vimos na última reunião que a nossa alma tem três funções. Quais são elas? Amém. E nós vimos que, a respeito da nossa alma, existe uma postura que devemos ter. A nossa alma precisa de ser transformada. Amém? Nós vimos que é possível, mesmo depois de convertidos, vivermos um nível da alma. Aqueles que andam no nível da alma são chamados na Bíblia de carnais. E nós vimos que tem muitos tipos de carnais que andam no nível da alma. Tem aquele carnal que é intelectualizado, tem o carnal que é emotivo, e tem o carnal do oba-oba, que é aquele que vive baseado apenas na sua vontade. Não devemos andar segundo o padrão da alma. Esses que vivem são chamados de almáticos, ou, mais facilmente entender, são também chamados de carnais. O nosso espírito já foi regenerado, nós já vimos, a obra de Deus no nosso espírito já está completa, não é? É como a lâmpada que se acendeu, mas agora a nossa alma deve ser transformada. Como é que a nossa alma é transformada? Dois princípios quero compartilhar com você. Como é que a nossa alma é transformada? Tem uma matéria só sobre isso no nosso curso, mas nesse momento eu quero apenas te dar uma pincelada bem geral de como isso acontece. A nossa alma é transformada por dois princípios. Essa palavra transformação, ela ocorre três vezes no Novo Testamento. Duas vezes é traduzida como transformação. Uma vez, ela tem uma tradução bem diferente. É traduzida como transfiguração. Isso é uma coisa interessante. Eu não gosto muito de falar de grego, essas coisas, porque você sabe, você não fala grego, né? Aí quando eu pego e falo que no grego é assim, você é obrigado a acreditar em mim. E nós não seguimos homens, seguimos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu sei que às vezes você vai falar, pastor, mas eu sigo a palavra de Deus, mas eu não conheço a palavra de Deus. Sim, mas o pastor é obrigado a conhecer. Então, se o seu pastor falou algo e você está em dúvida, você fala, pastor, onde é que está isso aí na Bíblia? Essa é uma pergunta legítima. Ele tem a obrigação de saber, esse é o trabalho dele. Ele é o homem do livro, né? Ele tem que saber onde é que está lá. Então nós seguimos é a palavra de Deus. Mas no grego, acredita em mim, está lá? Há uma palavrinha que ela é usada aqui em Romanos 12, verso 2. Ela é usada em 2 Coríntios 3, 18. E ela é usada nos evangelhos cada vez que fala a respeito da transfiguração de Jesus. A palavra é metamorfos. De onde vem a palavra metamorfose? Que os irmãos conhecem, é o processo que alguns animais passam, né? O sapo, a borboleta, passa por uma metamorfose. Ou seja, é uma mudança completa de forma. Era de um jeito, passou a ser de outro. Eu sei que hoje em dia, esse processo, né, da lagarta se transformar na borboleta, às vezes é usado por outras pessoas para ilustrar coisas da carne, mas é uma das coisas mais espirituais que eu conheço e traduz bem aquilo que vai acontecer conosco. Todos nós éramos como aquela lagarta, mas o processo de Deus em nós é nos levar à glória de ser uma borboleta. Quem não sabe do processo e vê uma borboleta, nunca imagina o que que ela era. Entende? Mas também quem vê uma lagarta e não conhece o processo, nem imagina o potencial que está naquela lagarta, às vezes tão asquerosa. Nós temos essa postura. Quando você olhar um pecador, mesmo aquele que está lá na sarjeta, ele é como uma lagarta. Você olha, você não consegue imaginar o que que ele pode vir a ser. Mas se a vida de Deus entrar nele, vai desencadear um processo de metamorfose nele. Até que vai chegar o dia em que ele vai ser glorificado e vai ser parecido com Jesus. Tal qual ele é, nós seremos também. Amém, meus irmãos? Agora é interessante que, vamos ler lá em Romanos 12, verso 2. É interessante que, quando foi traduzir a palavra metamorfos lá nos evangelhos, os tradutores preferiram usar a palavra transfigurar, que é o mesmo sentido, só que muito mais forte, que ele mudou de forma na frente deles. Mas a palavra é a mesma, metamorfos. Nós também estamos num processo de transfiguração, de mudar de figura. Qual é a palavra que está em Romanos 12? Diz assim, Romanos 12, verso 2. Vamos ler juntos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Vem a palavrinha aí? Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Diga, eu sou transformado pela renovação da mente. Se você muda a mente, você muda a pessoa. Primeira maneira como sua alma é transformada é mudando a sua mente. O que, que é mudar a mente? Mudar a mente é mudar conceitos. Mudar a mente é mudar pensamentos. Mudar a mente é mudar posturas. Mudar a mente é mudar atitude. Não é? Você se converteu e você trazia consigo conceitos. Alguns conceitos você nem estava totalmente consciente deles, mas estavam em você. Por exemplo, talvez você se converteu trazendo o conceito de que o homem vale o que ele tem. Não é algo que você fica pensando constantemente, mas aquele conceito está dentro de você, na sua mente. O homem vale o que ele tem. Mas você agora vai ter que mudar esse conceito para ficar de acordo com a palavra. Ou talvez você estava acostumado a pensar que não, toda mulher é burra. Era um conceito que você tinha. Esse conceito afetava o seu casamento, o seu relacionamento. Um conceito. Você agora vai ter que mudar o seu conceito. Os seus conceitos são mudados pela palavra de Deus. Agora, quando nós falamos da palavra, abre lá em Josué, capítulo 1, por favor. Na última reunião, mencionei para você a respeito de dieta espiritual. A maneira como nós renovamos a nossa mente é mudando a nossa dieta espiritual. Por que que algumas pessoas estão na igreja e não percebemos mudança na vida delas? Não percebemos porque elas continuam comendo a comida errada. Se você se converteu, você agora tem o Espírito habitando dentro de você, do seu espírito humano recriado. Mas você continua enchendo a sua mente lá dos conceitos lá de fora, o que, que vai acontecer? Você nasceu de novo, mas a sua alma ainda continua no governo e não muda. Por quê? Você está comendo comida egípcia. Você é aquilo que você come. Se você come comida egípcia, você é egípcio. Se você come comida do céu, você é celestial. Nós somos mudados pela dieta. O primeiro pecado do homem não foi um pecado de comer? O homem caiu porque comeu errado. Hoje ele é salvo se ele comer certo. Entende isso? O que é comer na Bíblia? O primeiro pecado foi comida. Adão e Eva comeram. Eles não fizeram nada dramático, nem escandaloso. Eles apenas comeram. Mas porque na Bíblia, comer tem um significado espiritual. Na Bíblia, comer significa colocar dentro, introjetar. No dia em que Adão comeu, ele colocou dentro de si aquela vida, aquela natureza que estava na árvore do conhecimento. Introjetou. Depois, para ser salvo, ele vai ter agora que comer também. É por isso que lá em Êxodo, no capítulo 12, quando o Senhor veio para trazer a salvação para o povo de Israel, qual foi o padrão de Deus? O Senhor mandou que eles matassem o cordeiro e depois comessem o cordeiro dentro de casa. Claro, tinha um sangue aplicado, aquela coisa toda, mas tinha que comer o cordeiro. O cordeiro aponta para Cristo, ele tinha que ser comido. O comer, na verdade, percorre toda a Bíblia. Se você vai depois lá para Êxodo, no capítulo 17, você vai ter lá o maná descendo do céu. É Deus, de novo, trazendo comida celestial para mudar as pessoas. E no capítulo seguinte, o capítulo 18, você tem o quê? Tem a água que saiu da rocha. É interessante. Em Gênesis também tem um rio que sai lá, que tinha ouro nas suas margens. Você sempre vai ter a comida e a bebida junto. Porque tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Diga, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Como é que foi lá em Gênesis 1? É Deus falando. Deus disse. Não é? Quando Deus disse, Deus liberou a palavra. A palavra é Cristo. Mas a Bíblia fala também que o Espírito pairava. Veja, o Espírito pairando e Deus dizendo, a vida se manifestou. A mesma coisa acontece também no Novo Testamento. Você vai encontrar lá em João capítulo 6, Jesus dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. A minha carne é verdadeira comida, porque ele é o Cordeiro de Deus. A salvação hoje é comer dele. E no capítulo seguinte, capítulo 7, o Senhor fala no último dia, o dia, grande dia da festa, o Senhor se levantou e falou, quem tem sede é a minha beba, porque quem beber de mim, quem crer em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. De novo, a água e o pão junto. No final da Bíblia, lá em Apocalipse 22, você vai encontrar o quê? O rio da água da vida. com a árvore da vida na sua margem, dando 12 tipos de fruto durante todo o ano. Pela eternidade, nós iremos de novo comer e beber. Entende? Porque tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. O crente também é mudado hoje pela palavra e pelo Espírito. Eu quero frisar agora só o aspecto da palavra. A palavra é o pão que vem para renovar a nossa mente. Lá em Josué, no capítulo 1, fala qual é a atitude que nós devemos ter com relação a essa palavra. Olha o que diz. Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Sublinha aí, falar. Antes medita nele. Diga, medita. Para que tenhas cuidado de fazer. Diga, fazer. Interessante. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha as três maneiras de você tomar a palavra de Deus aqui. Qual o resultado que é? O Senhor fará prosperar. Vai mudar você. Primeira coisa que o Senhor fala. Qual a primeira palavra que eu mandei você sublinhar? Falar. A primeira maneira de tomar a palavra é falando. Quando eu falo de você falar a palavra, isso implica em todas as maneiras. Você confessar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, repetir a palavra de Deus, mas também fala de concordar com o que a palavra está dizendo. Dizer um amém para a palavra de Deus. É mudar as suas palavras para ficar de acordo com aquilo que Deus diz. Não é? Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E você sabe, uma das maneiras, aí no mundo se ensina isso da psicologia. Existe uma linha da psicologia que ensina isso, chama psicologia transacional. É respeitada, é estudada nas escolas. E uma das coisas que eles ensinam é que nós somos programados. A nossa mente é programada. E uma das maneiras que ele fala de programar a mente é você aprender a repetir, a falar certas coisas. E eles usam isso. As religiões orientais, elas falam o quê? Os mantras, as rezas, repetições. Todos eles sabem a importância de você falar. Portanto, fale a coisa certa. Põe a palavra de Deus na sua boca. Seja prático na sua vida, querido. Seja algo teórico para você. Segunda coisa que diz a Bíblia. Antes medita de dia e de noite. O que é meditar? Diga, meditar envolve três coisas. Visualizar, espiritualizar e aplicar. Meditar envolve quantas coisas? Quais são elas? Vamos ver cada uma delas. Eu sei que você fala de meditar. Pouca gente sabe o que é meditar e quase ninguém medita, justamente porque nem sabe o que é isso. A Bíblia fala que há um grande poder de você investir tempo meditando. Meditar, em primeiro lugar, é você visualizar. Essa é uma palavrinha que alguns crentes não gostam porque dizem que não é de Deus visualizar. Mas se não é de Deus, é você não ver as coisas. Vou ser franco com você. Visualizar significa você ler a palavra de Deus e conseguir construir uma imagem daquilo que você está lendo. Se você constrói essa imagem, aquela palavra vai gravar em você muito mais facilmente. Sabe, um dos segredos, às vezes, pelos quais eu ensino e muitas pessoas ouvem, é porque eu consigo visualizar e construir uma imagem de algo na palavra de Deus para elas. E aí isso torna a palavra de Deus interessante, agradável. Como é que você é capaz de ler a palavra do Senhor e ignorar isso? Eu sempre gosto de citar como exemplo Abraão, por exemplo. É uma das coisas mais tremendas da Bíblia. Abraão com 100 anos de idade, irmão. Você não fica pensando que 100 anos naquela época era 30 hoje, não. 100 anos era 100 anos mesmo. 100 anos estava velho. Abraão já estava velho, 100 anos. Sua esposa com 90 anos de idade. E um dia o Senhor aparece lá e fala que ela vai ter um filho. E a Bíblia fala que Sara estava ouvindo atrás da porta. Feminino isso, né? E riu. E ela riu alto. E o Senhor falou o que para ela? Só porque você riu, o nome dele vai ser Riso. Isaac significa riso na Bíblia. Consegue imaginar a vida inteira chamando o menino? Riso, vem cá, meu filho. Ela tem que rir junto. Por que tem esse nome, dona Sara? Riso? É porque eu ri no dia que Deus falou que ele ia nascer. Mas eu ri mais ainda no dia que ele nasceu. E até hoje estou rindo, cada vez que chamo ele. E dá para imaginar, o anjo vai embora, passam 2 meses, 3 meses, Sara acorda de manhã, procura Abraão e fala, Abraão, estou sentindo um enjoo. Abraão fala, toma um chazinho de erva cidreira, que passa. E ela fala, não sei, acho que nós precisamos de ir no médico para ver. Veja, não tem médico na Bíblia, mas na sua visualização você pode contextualizar também. Aí você imagina, fosse hoje, imagina Sara indo no médico, 90 anos. Ela vai no geriatra, é claro, não vai no ginecologista. Aí chega lá, O médico fala para ela: Dona Sara, o que a senhora tem? E ela fala: Ah, doutor, eu acho que eu estou grávida. Ele fala: Claro. É, por que a senhora acha isso? Não sei, estou com enjoo, barriga está crescendo. E o médico fala: Vamos fazer então a sonografia. Dá para ver o médico depois olhando a sonografia e caindo para trás, desmaiado. Eu falo: Temos que colocar isso aqui num jornal. Imagina, sair na televisão, no Fantástico, tudo quanto é lugar. Consigo até imaginar um repórter da Globo entrevistando o seu Abraão. Abraão, mas como é que foi isso? Aconteceu? O senhor ficou grávido? A que o senhor atribui algo assim? Dá para ver Abraão testemunhando para o mundo inteiro, dizendo: Não, isso aí é o sinal de que Deus faz surgir vida onde só havia morte. Aí você vai olhar a Bíblia desse jeito, você fala: Puxa, parece tão mais empolgante. Porque isso é meditar. É você ver a coisa. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Uma coisa é você ler o Salmo 23 como quem lê religiosamente. Outra coisa é você ver você mesmo como uma ovelha nas mãos do pastor. E o pastor tosqueando a ovelha, tirando o carrapicho da ovelha e cuidando da ovelha. É outra coisa. Se você consegue ver, você é edificado. Porque meditar é visualizar. Mas não apenas isso. É você visualizar espiritualmente, espiritualizando, que é outra palavra que teólogo não gosta. Espiritualizar a Bíblia. Mas espiritualizar por quê? Porque ela é espiritual. Jesus não disse que as palavras que eu vos digo são espírito? Ela é espiritual. E aplica para você. Toma tudo que a palavra de Deus tem como alimento para você. Mas não é só falar e nem meditar. Também tem que ter cuidado de fazer. Agora, fazer a palavra não é você meramente cumprir os 10 mandamentos, viu, irmãos? Tem muito irmão que acha que se ele não mata, não rouba, não trai a mulher, não usa droga e nem bebe, ele é um bom cidadão. É um bom crente. Mas isso aí qualquer bom cidadão faz. Praticar a palavra é fazer tudo o que ela diz, faça. E não fazer tudo o que ela diz, não faça. Isso é praticar a palavra. Não é? Vamos ver um exemplo. Abre lá em Filipenses, capítulo 4. Sempre gosto de usar esse texto como exemplo. Abre lá em Filipenses, capítulo 4. Paulo, movido pelo Espírito Santo naturalmente, está falando algumas coisas que para fazer. Olha o que ele diz, Filipenses 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Isso aqui é só uma sugestão bonita, meus irmãos? Ou isso aqui é direção de Deus para a sua vida? Hã? Aí você encontra um irmão todo deprimido, melancólico, e você fala para ele: Irmão, tem que se alegrar no Senhor. Aí ele fala: É assim mesmo, essa igreja não pode nem ficar triste. Você fala: Não, irmão, pode, mas a Bíblia fala: alegrai-vos no Senhor. É, mas o irmão não está vendo a luta que eu estou esses dias para trás, já tem alguns meses. Durante o louvor, estava aquele louvor efusivo, aquela festa. Uma irmãzinha saiu lá de trás, falou na frente, cochichou no meu ouvido: Pastor, tem que ter mais sensibilidade com quem sofre. Tem muito irmão sofrendo e essa alegria toda no culto. Eu pensei: Então a maneira então de ser sensível é ficando triste junto com ele? A Bíblia não fala para nós ficarmos alegres nas circunstâncias, fala. Para ficar alegre nas pessoas, fala. Para ficar alegre no Senhor. Então, não importa o que está acontecendo comigo, eu me alegro no Senhor. Isso é praticar a palavra. Então, se você lê a Bíblia e só fica pensando assim: Ah, isso aqui é uma coisa legal, bonito isso, que versículo lindo esse, né? A Bíblia não é livro de poesia, não, irmão. Aqui não tem nada para ser bonito. Aqui é para ser praticado, vivido. Depois diz mais: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mais uma vez, é só uma sugestão ou é direção de Deus? É direção para a sua vida. Não ande ansioso. Ah, pastor, eu sou assim, sou ansioso, ansioso, nasci assim, puxei minha mãe, puxei minha avó, é genético. Não interessa o que você vai, a explicação que você dá. Obedece, pratica a palavra. Isso tem poder de mudar a sua alma. Mas tem gente que lê e encarga da maneira. Depois, olha o que diz mais no verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aí a mente sendo renovada. Renovada como? Você escolhe o que vai pensar. Alguém fala: Pastor, não dou conta de fazer isso não, os pensamentos vêm na minha cabeça. Peraí, você pode escolher o que pensar. Eu costumo dizer que pensamento é como passarinho. Você não pode impedir de pousar na sua cabeça, mas pode impedir de fazer um ninho. Pode ou não pode? Você pode impedir. Vem pensamentos de todo tipo na minha cabeça, mas eu escolho o que eu quero pensar. Eu é que decido o que eu quero pensar. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Mas tem alguns irmãos que acham que não pode decidir. Ele não tem controle sobre a mente dele, o que é uma coisa estranha. A sua mente é um órgão do seu ser, assim como é a sua mão, o seu braço. Imagina, sua mão e o seu braço, você não tem controle sobre ele. Eu, para com a sua mão, não dou conta, pastor. É assim, ela vai onde ela quer. Funciona? Existe isso? Não. A sua mente também, você tem controle sobre ela. Mas aí você lê na Bíblia e você acha que é apenas bonito, manda fazer um quadro, mas você mesmo não entendeu o que tem que praticar. Por que que alguns não são transformados? Porque não praticam a palavra. Essa é que é a verdade. Eles são pessoas que acham bonito, acham interessante, mas de fato não praticam. Bem, mas essa não é a única maneira. O segundo lugar onde aparece a palavra transformar está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Abre lá a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Olha a palavra aí, transformado. Não é de uma vez, é de glória em glória. Mas transformado de, em quê? Na sua própria imagem. Olha aí, existe uma imagem. Eu vou traduzir esse versículo em linguagem comum para você. Vou parafrasear. Esse versículo fala o seguinte: todos nós somos um espelho. E quando nós pegamos esse espelho, que somos nós, e colocamos ele na frente do Senhor, para refletir o Senhor, nós então somos transformados na imagem que nós estamos refletindo. Entendeu o que eu estou dizendo? Paulo não sabia nada de máquina fotográfica, mas o texto está falando é disso. Não é possível acontecer isso. Paulo está falando de uma situação que é hipotética, mas que acontece no nível do espírito. Ele está dizendo o seguinte: você, se você colocar um espelho na sua frente, e o espelho ficar muito tempo na sua frente, a sua imagem vai ficar refletida naquele espelho. De tal maneira que você vai embora depois, e o espelho continua lá com a sua imagem. Isso acontece? Na verdade, não acontece no natural, mas acontece no espiritual. Você, diz a Bíblia, que o nosso espírito foi criado para conter a Deus, mas a nossa alma é como um espelho para refletir a Deus, para parecer com Deus. E quanto mais você coloca essa alma, que é um espelho, para refletir a Deus, mais a imagem dele vai ficar impressa nesse espelho. É isso que está acontecendo. Como é que nós podemos contemplar o Senhor? Nós contemplamos o Senhor através de todo tipo de oração. É oração, é adoração, é louvor, é entrega, consagração, é intercessão, é contemplação, não interessa o tipo. Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Lembra disso? Você se torna semelhante àquilo que você adora. É um princípio que tem na palavra de Deus, Salmo 115. Você se torna parecido com Deus quando você adora a Deus. E quanto mais tempo você investe adorando, mais parecido você fica com o Senhor. Agora, Paulo não conhecia fotografia, que é uma coisa recente na história, mas o que ele está falando aqui é de fotografia. Quais são os elementos que precisamos para tirar uma fotografia? Primeira coisa, precisamos de luz. Não, tem fotografia sem luz. Primeira coisa é luz. Para contemplar o Senhor, você precisa também de estar na luz. Quem anda nas trevas tropeça. E, na verdade, nem está diante do Senhor. Mas quem se voltou para Ele está na luz. Segunda coisa que é necessária, lente. O que é a lente? A lente é o nosso entendimento. A lente é a nossa mente. Por isso Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 15, que ele vai orar com o espírito, também vai orar com a mente, com o entendimento. Ele vai cantar com o espírito e vai também cantar com a mente. Quando a sua mente entende, e você faz com entendimento, a imagem já está entrando. Mas tem uma terceira coisa para tirar uma foto. É chamado de diafragma. É aquele clique que você ouve na máquina, que não é digital, né? Aquela máquina convencional, é o diafragma abrindo e fechando. O diafragma é o nosso coração. Se o seu coração se abre, a luz de Deus entra. E aí vai imprimir a imagem no filme. Onde é que está o filme? É a nossa alma. O filme é a nossa alma, ela reflete a Deus. ela existe para refletir a Deus. Agora, Paulo está dizendo que esse processo, ele não acontece uma única vez. Você tem que repetidas vezes, colocar o espelho na frente de Deus, que é a nossa alma, até que nela fique impressa a imagem do Senhor. Esse processo dura a vida inteira, meus irmãos. Nós somos transformados de glória em glória, porque não é uma única vez. Percebe? Isso também não vai acontecer sem nós cooperarmos com o Senhor. Nós precisamos de cooperar com Ele. Mas lembrando que não é o nosso esforço que muda. Eu não tenho que mudar no braço. E a verdadeira mudança ou vitória só acontece quando Deus faz. Enquanto você tenta se mudar, ainda é só maquiagem. Mas quando Deus muda você, você nunca mais é o mesmo. E a verdadeira mudança, quando acontece, você de fato se torna diferente. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, se você tem que lembrar o tempo inteiro de alguma coisa, é porque você não é aquilo ainda. Se você tem que lembrar o tempo inteiro que você é crente, é porque ainda não é. Rapaz, lembra, você é crente agora. Oh, põe na cabeça, você é crente agora. Eita, cuidado com isso, talvez não seja. Porque quando é, a reação é espontânea. Vê, eu sou homem, então eu não tenho que esforçar para ser. Já percebeu isso? Eu não tenho que ficar com receio de entrar no banheiro errado, entrar nas mulheres. Sabe, quando eu vou trocar de roupa, eu não tenho que ficar com medo de pegar uma saia da minha mulher. Porque eu sou. É espontâneo para mim esse ser. A verdadeira mudança é uma mudança de ser. As pessoas não acreditam que isso é possível. Elas acham que o que estamos falando aqui é uma coisa hipotética que não acontece na prática. Mas eu digo para você, Deus muda o seu ser completamente. Porque Deus muda a sua alma. Esse é um milagre que só Deus pode fazer. Eu sei que o conceito do mundo é esse. Pau que nasce torto, morre torto. Mas o conceito de Deus é, o carpinteiro de Nazaré conserta qualquer pau que tiver entortado. Ele tem o poder para fazer isso. E depois que ele conserta, o pau não tem que ficar se esforçando para continuar reto, não. Ele não consegue ser torto mais nunca. Mudou. Está estragado para outra coisa. Ele agora vai andar na luz de Deus. Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Que o Senhor venha produzindo em nós transformação. Feche seus olhos. Pai, que o Teu Espírito nos abra o entendimento nesses dias. E possamos ser transformados de glória em glória na Sua própria imagem. Pai, queremos focar a nossa alma e o nosso coração para contemplar o Senhor e sermos por Ti transformados. Queremos nos encher com a Tua palavra. Deus, que hoje sejamos cheios de Ti e da Tua palavra para sermos mudados pela nossa dieta. Amém.